Só na minha de bobeira, como quem não se preocupa. Olhar o tempo que passa sem nem ligar, andar na rua. Só os meus pés me dão asas pra chegar onde eu quero. Só minha mente organiza meus planos pra esse inferno. Pra fugir, sigo em frente, a vista do qual eu busco hoje. Porque eu quero, nada me impede aqui nesse mundo. Deixo pra trás todas as vozes que me dizem não. Meu dia tá traçado e não existe proibição. Viajar, pegar a estrada com passagem só de ida. Até mais pra esse mundo, sem chorar na despedida. Quero paz pra paciência que se esgota na rotina. Só tranquilidade e volta sozinho com uma bela mina. Eu fujo desse mundo e dos conflitos desse meio. Sou eu quem dito as regras, não importa onde eu estiver. Dragões contra minha paz, faço tudo só com o que tenho. Selva não me consome, hoje eu posso o que eu quiser. Eu fujo desse mundo e dos conflitos desse meio. Sou eu quem dito as regras, não importa onde eu estiver. Dragões contra minha paz, faço tudo só com o que tenho. Selva não me consome, hoje eu posso o que eu quiser. Eu fujo desse mundo e dos conflitos. Sou eu quem dito as regras, onde eu estiver. Dragões contra minha paz, só com o que tenho. Na selva hoje eu posso o que eu quiser. O que eu quiser, o que eu quiser. Tudo guarda a descontração. O que eu quiser, permitir o que for bom e pro resto dizer. O que eu quiser, o que eu quiser. De tudo guarda a descontração. O que eu quiser, permitir o que for bom e pro resto que eu dizer. Ouvir das minhas manias, ler o jornal de ontem, ver o fim do dia, falar no telefone. Sem pressa me afasto do que me estressa, que encurta minha vida. Recarregar as baterias, esquecer que o mundo gira e todos os compromissos. Sem contas a pagar, nem horário no serviço. Olhar o Cristo pão de açúcar, sem lembrar da violência. Celebrar que morre tantos por falta de competência. A inocência de um olhar durante a tarde que parte. Dormir até tarde, reclamar que ainda é cedo só de sacanagem. Adeus pra tudo, me despeço nesse instante. Quero sombra, peço trégua pra céu. Selva que é de gigante. Eu fujo desse mundo e dos conflitos desse meio. Sou eu quem dito as regras, não importa onde eu estiver. Dragões contra minha paz, faço tudo só com o que tenho. Selva não me consome, hoje eu posso o que eu quiser. Eu fujo desse mundo e dos conflitos desse meio. Sou eu quem dito as regras, não importa onde eu estiver. Dragões contra minha paz, faço tudo só com o que tenho. Selva não me consome, hoje eu posso o que eu quiser. Eu fujo desse mundo e dos conflitos. Sou eu quem dito as regras, onde eu estiver. Dragões contra minha paz, só com o que tenho. Na selva hoje eu posso o que eu quiser, o que eu quiser, o que eu quiser, tudo guarda o que eu quiser, ação que eu quiser, permitir o que eu quiser. Bom, hoje eu posso o que eu quiser, dizer não, respirar longe de tudo, guarda a descontração, permitir o que for bom.